se perder, é só pedir que vai encontrar. Mas depois vai ter que dar três pulinhos. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. Primeiro eu pedi Santo Antônio, me atido pro casamenteiro, mas nada já chama demônio, vou pro manicômio se eu fico solteiro. Fiz renda pra São Expedito, pra São Benedito, São Judas Tadeu, mas acho que eu tô mal na fita, que nem Santa Rita sequer me atendeu. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. Promessas de pra São Gonçalo e ser o marido fiel, jurei pra São Jorge adorá-lo, cuidar do cavalo e louvá-lo no céu. Não pense que eu penso que é trote, eu ouvo e vou forte com a minha pessoa, mas antes que o mundo se acabe, meu santo, quem sabe o senhor me abençoa. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar meus pulinhos. São Longuinho, São assim Longuinho, tá gostoso. São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar meus pulinhos. Por mais que eu já tenha pecado, também já paguei nessa terra, mas peço perdão do passado, me diz um coitado cristão que não erra. Me traz meu amor, São Longuinho, que a vida sozinha é um quadro sem tela. Meu caso dá prioridade, encontra metade da minha costela. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho, cansei de ser namorador, vou levar seu andor e rezar direitinho.